paz do Senhor. Quando nós estamos assistindo os jogos aí da Copa, você já reparou o barulho daquelas cornetas? Como é terrível. E eu fiquei pensando, será que os jogadores conseguem ouvir o técnico dando instruções? Mas ouvindo um jogador, ele disse que dá para ouvir sim, porque ele reconhece a voz do seu técnico no meio de todo aquele barulho. As outras vozes são apenas barulho. E eu também lembrei que quando a minha neta estava no meio de tantas crianças numa festa e de repente ela chorou, a minha filha de longe falou, a minha filha chorou, levantou e foi lá buscar. Como é que a pessoa pode reconhecer um tipo de voz no meio de tantas outras vozes? É por causa da intimidade com ela. Por isso que no mundo de hoje, com tantos barulhos e cornetadas e choros, é possível sim ouvir a voz de Deus, mas é preciso ter intimidade com ela. Você ouve a sua voz nos dias de hoje? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.